ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Muito bem, Pássaro da Ilha FM, programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos aí trazendo para você agora a quarta e última entrevista do programa de hoje, essa edição de número 408, né, do programa Expresso. Eu tenho um enorme prazer de receber aqui esse amigo, né, de longa data já, Alexandre Magri, maestro da Orquestra de Viola Caipira de Itapiratiba. Alexandre, seja muito bem-vindo a Pássaro da Ilha mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. O prazer é meu, mais uma vez, estar aqui junto, né, com você e com essa equipe bonita que faz um trabalho pela Pássaro da Ilha. Eu acho que já faz mais de um ano, né, Alexandre? Você esteve por aqui, não faz? Faz. É, quase faz uns dois anos já que você esteve por aqui, contando um pouquinho da história, né? Da orquestra, né? Isso. É hora de resgatar isso, até porque amanhã vocês vão estar aqui em Guaranésia, no Centro Cultural, apresentando um show e gravando um DVD, um momento importante da história da orquestra, né, Paulinho? Graças a Deus. E se Deus quiser, amanhã, Deus está na frente, né, Antônio Cláudio? Já preparou tudo para nós. E vai ser um prazer imenso trazer a orquestra para se apresentar aqui na cidade de Guaranésia e também gravar o DVD ao vivo, né? É. Olha. É uma responsabilidade muito grande, né, Alexandre? Comemorando 12 anos da Orquestra de Viola. Mas vamos voltar então no tempo? Vamos lá. 12, 13, 14 anos atrás, não sei quando começou isso. Como é que começa essa história da orquestra? Bom, a orquestra começou 27 de julho de 2005. Era um projeto que eu sempre tive vontade de fazer. Mas você queria já fazer uma orquestra? Já queria montar uma orquestra, certo? De onde veio essa inspiração? Teve alguma outra orquestra que inspirou? Como é que é isso? Não. A inspiração que eu tive, tive o prazer de estar com ele, tudo, e eu assisti o programa dele. Era o Geraldo Meirelles, apresentava o Canta Viola. Que é o Marechal, Marechal da Música Raiz Sertaneja. E aí veio, ao decorrer do tempo, Antônio Cláudio, eu vim já estudando a viola, trabalhando, né? Até hoje em dia, já faz 25 anos, todo santo dia eu estudo a viola. Eu sei tudo? É. Não. Cada dia você aprende uma coisa. E a gente vem trabalhando, a primeira turma formamos. Até o início, eu imagino, a dificuldade para você reunir essa turma, Alexandre. Como é que foi isso? Já tinha os violeiros, você já chamou, isso aqui é violeiro, vamos chamar para orquestra. Como é que foi isso? Tinha um pessoal que estava fazendo o curso de violão. Aí resolvi, falei, entrei no meio e falei, vamos formar, vamos. Só que aí, o que acontece? Eu gosto de um trabalho sério, jogo limpo, certo? E os que realmente estão até hoje comigo é porque tem amor no que faz, gosta do que faz, porque, olha, até ainda eu estava conversando com o Ivan, a hora que ele saiu, grande incentivador também, sim, da música, e ele falou, maestro, amanhã eu vou estar lá. E até eu estava comentando com ele, o maior pagamento que a gente recebe, eu sempre passo para todos da orquestra, é a gente fazer uma apresentação e a pessoa chegar, maestro, ou algum integrante da orquestra, parabéns, está lindo, que show maravilhoso. Esse é o maior pagamento que a gente recebe. Alexandre, mas tem integrantes que estão há 12 anos junto com você? Tem. Quantos dessa turma aí, tá desde o início? Olha, tem três. Três desde o início? Três desde o início. Aí depois o pessoal aí foi se renovando. Tem de 8 anos, tem de 6 anos. E vem renovando, lapidando, né? É. Lapidando. onde eu falei anteriormente, a gente vem trabalhando e realmente a pessoa que quer seguir para frente, porque quando começou, cada um queria fazer uma coisa. Aí não dá certo. Sim. Certo? A gente tem que ter um no comando, que nem eu assumi o papel do maestro, e é tudo responsabilidade minha. Dentro da orquestra, ninguém gasta um centavo. Eu corro atrás de tudo, organizo tudo. O que que eu exijo deles? Dedicação. Quer aprender viola? Dou aulas sem cobrar nada, Antônio Cláudio. É os alunos, então, os que acabam alunos fazendo parte da orquestra. Vem pra dentro da orquestra, certo? Aprendeu a tocar, já, opa, é mais um integrante pra orquestra. Hoje quantos integrantes? São 18 integrantes. Amanhã, na gravação, os 18 vão estar se aqui? Se Deus quiser. E até, como eu trabalho, a orquestra é particular, não tenho muito apoio, certo? Que nem a gente vai gravar o DVD amanhã, sim, com grandes apoios do comércio, grandes amigos que acreditam no trabalho do maestro Alexandre Magno. Eu adorei a ideia da gravação ser aqui em Guaranésia, mas quando você me falou, acho que foi até pelo Facebook que a gente se falou, foi, ou eu vi no Facebook, não sei, já me fez, mas por que o Alexandre tá gravando aqui em Guaranésia? Por que Guaranésia? Olha, recebi, que é muito bom e muito obrigado, mas por que Guaranésia? Eu recebi vários convites para visitar as cidades, para gravar o DVD. Por que Guaranésia, Antônio Cláudio? Porque eu não encontrei a infraestrutura, né, que tem aqui em Guaranésia. E mais um detalhe, por que Guaranésia? Porque, graças a Deus, o maestro Alexandre Magri, sempre que precisou aqui de Guaranésia, sempre foi muito bem atendido. Eu, particularmente, me sinto um guaranesiano, um filho de Guaranésia. Então vai ser um presente para nós, guaranesianos, também. Vai ser, sim. Se Deus quiser, e é um prazer para mim levar o nome de Guaranésia, e tanto só o nome, como as imagens também. Até estou esperando a equipe que vai gravar, da TV, para sobrevoar com o drone o Centro Cultural. Saindo daqui, estou indo para o Centro Cultural, esperando eles, para sobrevoar e sobrevoar a cidade de Guaranésia. Que esse conteúdo vai estar dentro do DVD. Ó, boa tarde, Antônio Cláudio. Aqui quem fala é a Isadora Paião. Participo da orquestra de viola caipira do maestro Alexandre Magri faz 2 anos. Primeiramente, tenho que agradecer o maestro por tanto carinho e dedicação que ele tem com todos nós e também por ter nos acolhido com tanto amor. Gostaria de dizer que formamos uma família incrível e espero continuar com eles por muito tempo. Abraço. Olha só, muito obrigado, viu, Isadora? Belas palavras que ela falou, Antônio Cláudio. A orquestra de viola caipira de Itaperatiba é uma família. Oh, mais uma aqui, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro meu amigo maestro Alexandre, que Deus abençoe ele, o seu DVD amanhã. Lembro que uma vez ele me acompanhou na viola, cantando uma moda, não sei se ele lembra. E quem é você que tá perguntando, né? Deixa eu ver quem que é aqui. Ah, é o Danilo Estrada, cantor Danilo Estrada aqui de Guaranésia. Foi na Estação 33. Tá aí, Danilo, resposta dada, lembra sim. Um abração, Danilo. Boa tarde, aqui quem fala é a Gislene Noronha, participo da Orquestra de Viola Caipira do maestro Alexandre Magri, já fazem 10 meses. Uma das mais novas, então, né? Provavelmente. Tem mais novo também. Tem mais novo. Amo fazer parte dela e com certeza lá formamos uma família maravilhosa. Só temos que agradecer o maestro Alexandre por nos acolher tão bem e também pelo carinho e dedicação que tem com todos. Espero continuar com eles por muito tempo. Se Deus quiser, viu, Gê? Por muito tempo, espero que todos, essa equipe que está trabalhando agora comigo, espero, Antônio Cláudio, porque eles fazem com carinho as músicas. Se não entendeu alguma coisa, eles perguntam. Olha, é uma satisfação muito grande estar trabalhando com essa equipe agora da Orquestra de Viola. Como é que vocês fazem para ensaiar, Alexandre? São 18 pessoas. Tem espaço, ensaia na tua casa mesmo? Como é que isso funciona? Em casa tem o espaço lá. Até recebi a doação do Banco Bradesco que fez a doação de 21 cadeiras zeras, né? Tudo dentro da embalagem para a orquestra de viola. A gente recebe de vez em quando o apoio de alguns bons amigos, né? Que olha com carinho, que a gente, Antônio Cláudio, quem quer ajudar, eu sou daquela pessoa, eu comento, gente, olha, quando a gente tem oportunidade, até em dezembro a gente recebeu o título de honra, menção honrosa, 11 anos levando o nome de Itapiratiba com recurso próprio. E durante... Foi lá na Câmara Municipal. Câmara Municipal. Eu me lembro que eu parabenizei vocês aqui durante o... Foi sim, até eu tive com o professor Roberto Kleber. Também foi homenageado. Forte abraço ao Roberto. E até eu comentei que a gente... É o meu sonho, está sendo realizado. E que eu estava com essa pretensão de gravar o DVD da Orquestra de Viola. E falei, gente, quem quiser... puder me dar um apoio, fiquem às ordens, né? E três pessoas chegou, maestro, pode contar comigo. E graças a Deus correu o comércio, não vou citar o nome aqui, que é muita gente, depois vou publicar no Facebook, agradecendo a todos, tanto o comércio como pessoas particulares, amigos, que ajudaram a realizar esse sonho. E que vai levar o nome de Itapiratiba, né? Itapiratiba e Guaranese, né? Tá levando o nome, é um orgulho, viu, Antônio Cláudio? Poder levar o nome das duas cidades. Ô, Alexandre, vou fazer um intervalinho comercial aqui, a gente volta para falar mais dessa apresentação de amanhã, às 18 horas, aqui no Centro Cultural de Guaranese, entrada franca, né, Alexandre? Franca. Entrada franca, quer dizer, de graça, você não vai pagar nadinha e vai assistir um espetáculo incrível, que é a apresentação da Orquestra de Viola Caipira de Itapiratiba. Intervalo comercial e a gente volta já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É Destaque, está no Expresso. Com certeza, Destaque está no Expresso. Eu tô aqui com o Alexandre Magri, que é um dos grandes destaques, né, culturais aqui da nossa região, através da Orquestra de Viola Caipira de Itapiratiba, que é o maior nome, se tratando desse assunto aqui em nossa região. E tem muita gente mandando abraços aqui, viu, Alexandre? Eu começo por longe, vamos começar aqui por Poços de Caldas. É ali mesmo. Chiquinha tá te mandando um abraço. Eu estou te parabenizando pelo trabalho. Lá de Poços de Caldas também, a Vanusa Franco, Antônio Cláudio, programação maravilhosa. Um abraço aí para o maestro Alexandre, mandando alô também. Obrigado, Vanusa. Obrigado, Chequinha. Vocês aí de Poços de Caldas, toda a região, Águas da Prata, um forte abraço a todos vocês. Alexandre, você tem ideia de quantas apresentações a orquestra já fez até hoje, nesses 12 anos? Rapaz, eu não contei não. Não dá, mas pra... graças a Deus é bastante. Público, maior público que vocês já tocaram? Você se lembra, assim, olha, no relance agora eu te perguntar? Em Ariado. Ariado? Aniversário de Ariado, a gente foi lá realizar o aniversário, né? O show do aniversário. E tinha mais ou menos umas 7-8 mil pessoas. Até a foto tá no Face. A gente gosta de falar e mostrar, né? É claro, opa. Coração bate mais forte num público desse tamanho, Alexandre? Olha, aí que a gente... olha, o maior presente que a gente recebe, maior pagamento, viu, Antônio Cláudio? A gente começou a passar o som lá em Ariado. Quando eu vi, tinha pouca gente, né? A gente tava passando o som, a gente chega mais cedo. E quando eu vi, começou a sair as pessoas. Pô, mesinha pra fora. Parabéns, toca. Eu falei, não, gente, a gente tá só passando o som. E no horário marcado para o início do show, a gente chegou lá, até quem ajeitou o show lá pra gente, a Embrachou, né? Ah, do amigo Ismael. Olha. Ô Alexandre, mas é diferente um show desse, por exemplo, lá em Ariado, que foi no espaço aberto. No espaço aberto. Na praça pública, né? Isso. de um show como esse agora do Centro Cultural, que é um show num lugar fechado, um lance mais intimista, se é que essa palavra está certa nesse momento, é diferente? Não, para a gente não. Mesma coisa? Mesma coisa. O que a gente traz é encantar e agradar todos. Questão de repertório. Como é que isso aí, amanhã já está pré-estabelecido, né? Não tem como o Antônio Cláudio levantar, toca aquela, não tem jeito amanhã. Aquela lá não tem. Vai estar já pré-definido, até porque já tem um projeto de gravação do DVD, né? Já está selecionado o repertório de ouro, está pronto. E esse repertório é baseado na música sertaneja de raiz? De raiz. Ela tem começo, meio e fim, e a gente resgata os grandes nomes, autores, né? E as músicas que fizeram mais sucesso e são tocadas até hoje, né? O show, ele é todo só instrumental ou ele tem a parte também cantada durante o espetáculo? Ela é cantada. Cantada. Cantada. Tem instrumental também, né? Tem no a meio. Parte instrumental. Tem. Quando você está falando dos grandes nomes da música sertaneja, a gente está falando de quem? Quais são esses grandes nomes aí para você da música? Pião Carreiro e Zé Paulo, que ainda eu tenho contato ainda com o Zé Paulo, a gente conversa direto. Olha, tem vários artistas, né? Incentivadores que a gente se espelha. A gente traz muita música, Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, Belmonte Amaraí. Olha, um repertório que eu vou falar. Então vocês vão todos lá do comecinho da música raiz até mais próximo aqui. Mais próximo, né? E ainda Belmonte, a gente. Belmonte Amaraí, ele tá falando ali da década de 70, né? Isso. Né? Comecinho da década de 70, né? E traz umas músicas mais novas também. Também, né? Vai ter no repertório, tem música mais atual? Tem sim. Hoje existe qualidade na música sertaneja, Alexandre? Você, como que já foi locutor de rádio também, né? Foi não, é ainda, né? Só não tá em atividade. Hoje ainda tem muita qualidade na música sertaneja? Você consegue enxergar a qualidade? Tem sim. Tem vários cantores que sabem transmitir a música, certo? Eu acho que ele se espelha, cada um que vai cantar, interpretar a música, ele se espelha no cantor. Ele tem uma admiração tão grande pela aquela pessoa que está cantando, que cantou, né? Lançou a música. E olha, eu vou falar, ela canta, é o que eu falo, você não canta com a voz, você canta com o coração. Que é um prazer muito grande que a gente traz, um orgulho muito grande a gente fazer a viola falar e por voz também, né? Que é pra encantar o povo, fazer um trabalho bonito, levar também o nome da Orquestra de Viola Caipira de Itapiratiba por todo o canto do nosso Brasil. Vocês já se apresentaram em inúmeras cidades, né? Já. E aí dá pra você lembra de quantas cidades a gente tá falando? Olha, o 2016. Campo Belo, Minas Gerais, Serrania, Ariado, Juruáia, Monte Santo, São Sebastião da Grama. Ajuda aí, Israel. Lembra de mais alguma? Tem bastante. Juruáia, Muzambinho. Geralmente em festa, no aniversário da cidade. Aniversário de cidades. Que é um evento maior, né? Evento maior. E as prefeituras também colaboram, ajudam. Né? E a gente faz um trabalho legal, um ajudando o outro. O Alexandre, para fazer um evento desse porte, não dá para fazer tudo sozinho, imagino. Tem que ter um certo apoio ali. Tem, né? Tem sim. Quem te apoiou, quem te ajudou nessa empreitada? Eu sei que deve ter muita gente, nem vou pedir para você citar nome por nome, porque senão você poderia cometer alguma injustiça aqui. Mas tem um pessoal aí que você tem que agradecer? Tem sim. Primeiramente, Antônio Cláudio, eu agradeço ao pessoal da Pássaro da Ilha. Opa! Pelo grande apoio. Fazendo o comercial, né? Na gravação do DVD da orquestra. Um forte abraço ao Miguel Filho, a você, Antônio Cláudio, ao Ismael, ao Marcin, ao Sandro Navarro, ao Jota Santos, Carlos Silva, todos os locutores, né? Ao Carlos Alberto, a todos os locutores aqui da Pássaro da Ilha, que sempre acolheu o maestro com muito carinho. Tem mais aí? Tem mais. É, agradecer também ao prefeito Laércio Sintra, o Diego Castro, que não tive ainda o prazer de conhecê-lo, né? Mas o prefeito Laércio me recebeu com muito carinho. Foi de imediato ou teve enrolação para te responder lá? Não, até que foi. O tiro foi curto, rapaz. Chegou, falou, as portas estão abertas. Até o Ismael que me fez o convite. Falou, maestro, você já é um guaranesiano, por que que você não vai gravar com a gente lá? Fazer o especial 12 anos lá. Falei, olha, se pensar, vamos lá. Aí vim aqui na segunda, encontrei ele no sábado. Na segunda vim com ele aqui. E a gente correu, o Laércio atendeu com muito carinho, ficou muito satisfeito da gravação ser aqui em Guaranésia, ter escolhido essa cidade maravilhosa e que me acolheu com muito carinho, né, para fazer a gravação. Também ao Maurinho do teatro, ao secretário Paulo Marques. Você estava aqui hoje de manhã, ainda comentou sobre isso. Encontrei, até já marcou, a gente vai correr agora lá no Centro Cultural. Mandar um forte abraço também ao Ivan Davi, grande incentivador também da música raiz sertaneja. E em Itapiratiba, quero agradecer, Antônio Cláudio, ao Padre Luiz Carlos, sempre nos acolheu. Grande Padre Lu. Padre Lu, né? Gente boa demais. Sempre acolhe a gente. A gente participou agora esses dias também, todos os eventos que ele realiza na igreja, né? Ele chama a orquestra, fala, o maestro, dá para ir lá. Presépio, final de ano, é duas apresentações. Ele fala, um trabalho eu quero incrível, duas não, apresentações. Gosto demais dele, já entrevistei ele aqui algumas vezes. Gente, por que que sai bem feito? Porque gosta das coisas certas. Isso. É do meu jeito. Às vezes pode falar, Antônio Cláudio, o maestro é chato. Não, eu gosto das coisas certas. Das coisas perfeitas. Porque mentira. E querer fazer as coisas do jeito que a pessoa quer, não dá certo. E também a todo o comércio que colaborou para a gravação amanhã do DVD, igual eu falei inicialmente, que eu vou agradecer no Facebook a todo o comércio, porque todos é muito. Estalão lá, né? Isso. Que se eu for falar agora, eu posso esquecer de alguns, é injustiça. E também, né, a Suzy Maciel. Opa, a grande Suzy está lá, tá lá em São com Paulo. Com certeza está ouvindo. Está na 103,3, cravadinho lá em São Paulo. Está nos ouvindo lá em São Paulo. A gente manda aqui um abraço especial para ela, né? Valeu, viu, Suzy? E quero mandar também, Antônio Cláudio, um abraço a todos os integrantes da Orquestra de Viola Caipira de Itapiratiba e as pessoas que também sempre estão do meu lado, me apoia, meu filho Alexandre, meu filho Lucas, minha esposa Arlete, e a toda a equipe, essa moçada que pegue com garra, que faz, estão realizando, né, um sonho também junto com o maestro de gravar um DVD. Tem uns que poucos tempos iniciaram e estão realizando junto comigo esse sonho de gravar um DVD, que é uma oportunidade única. Opa, com certeza. Tem um cara aqui super importante, está te mandando um abraço também, o Joãozinho Campestre, que é secretário adjunto do estado aqui de Minas Gerais, né? Tá na estrada e tá vindo para Guaranésia, está ouvindo a gente, está dizendo aqui, olha, Antônio Cláudio, boas as temáticas aí do programa, estou em sintonia. Mande um abraço aí pro maestro. Tá a caminho de Guaranés, o Joãozinho Campestre. Sanfoneiro, da melhor qualidade também. Olha só, pelo Joãozinho. Pelo menos era, né? Não sei, porque o Joãozinho faz tempo que eu não vejo ele tocar sanfone. Mas era, tava te mandando um abraço, viu? Muito obrigado, Joãozinho. E bem-vindo mais uma vez. O Joãozinho, se estiver aqui em Guaranés amanhã, né? Ele estará presente, né? Lá. É isso aí. E se Deus quiser, amanhã, né, no evento lá. Se Deus quiser, vou estar recebendo a todos os convidados, né? Quantas horas de espetáculo? Está programado 2 horas. 2 horas. 2 horas e 15. Se Deus quiser. É isso daí. Gente, então, amanhã, às 18 horas, você tem um compromisso com a cultura, compromisso, acho, com a boa música, né? Com mais qualidade, né? Com muita qualidade musical, que é a Orquestra de Viola de Itapiratiba. A gente espera todo mundo amanhã, a partir das 18 horas, no Centro Cultural aqui de Guaranés. Você de Guaxupé, Arceburgo, Itapiratiba, Caconde, Mococa, enfim, São Pedro da União, né? Igaraí, Juruai, de onde você estiver ouvindo aí a Pássaro da LFM, venha, compareça, que vai ser um grande espetáculo, né, Alexandre? Se Deus quiser. E não poderia de agradecer também a equipe, a ProVídeo, Que vai cuidar de todas as... A filmagem. E se Deus quiser, ele vai sobrevoar com o drone o espaço Centro Cultural e toda a cidade. Se vai Deus ser... quiser, mostrando. Hoje ou amanhã vai ser esse voo na esse cidade? Esse sobrevoo está marcado para hoje. Para hoje? Para hoje. Está dependendo do tempo. É, vamos ver. Estou trancado aqui desde as 11 horas, nem sei como é que está lá fora. Como é que está o tempo lá fora? Está meio nublado. Vamos ver, vamos tomar que melhore, que pareça um sol aí para a gente fazer. Se não chover, vai fazer sol. Alexandre, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Viu? E amanhã a gente vai estar lá firme e forte aí para assistir esse grande espetáculo, viu? Se Deus quiser, e mais uma vez, Antônio Cláudio, muito obrigado pela equipe da Pássaro da Ilha, sempre apoiando o maestro. Prazer é todo nosso, Cláudio Donizete, meu xará, o Claudinho, tá te mandando aqui um abraço também, te parabenizando aí pelo sucesso e pelo evento, viu? Muito obrigado. E esquecendo aqui, mandar um forte abraço ao DJ Xuxa, né? Opa, teve aqui agora um Xuxa. Papo com a gente. Oferecendo aqui e vai dar o apoio lá com o pessoal bombeiros do Corpo Civis, do... Né? Isso, Corpo de Bombeiros. Valeu, Alexandre. Antônio obrigado. Cláudio, um abração. Fica com Deus. Amigo Israel, um abraço. Valeu, intervalinho comercial e voltamos já para finalizar o programa Expresso e também para conversar com a dona Floripes. A gente vai continuar falando de viola, meu amigo. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...